Está tudo. Até agora não temos comunicação de nenhuma situação. Aparentemente, nós na sexta-feira colocámos avisos, como disse, nas redes sociais, nas escolas, para as associações de pais, avisando de todos os procedimentos que os pais encarregados de educação deviam estar atentos no sentido de sensibilizar os seus educandos a ficar em casa. É muito importante este aspecto. Ou seja, as atividades letivas estão suspensas, mas não estamos em férias. Todos os alunos devem ficar em casa, devem respeitar as indicações que a nossa Direção-Geral de Saúde nos indica, que o próprio Governo nos indica. Não podemos manter uma vida social, devemos nos saber conter, devemos saber respeitar, porque dessa forma estamos a respeitar também toda a sociedade e toda a comunidade. É importante, isto é um assunto sério, é um assunto que todos nós devemos ter muito cuidado, no sentido de não propagarmos, o coronavírus. E, portanto, que todos nós estejamos atentos, que todos nós possamos estar conscientes que temos que ser responsáveis e temos que acatar todas as indicações que nos vão dando. Esta é uma função primordial, fundamental, que todos nós a possamos interiorizar e que todos nós a possamos respeitar.